Quando vem um sambista jovem assim no meu programa, estou sempre lembrando aqueles sambistas maravilhosos que fizeram uma história. Não, mas você é jovem. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro no samba, eu conheci todos eles, eram pontos compositores. Por exemplo, eu conheci o de Croque, era um grande amigo meu, Miséria da Silva, sim, o AGP, todos eram pontos compositores. Sim. A gente chegava no Rio e já conhecia todos eles, lá parado, lá ficava lá os compositores. Mas você era bem... Eu era pivete, foi lá, né? Não, mas eu lembro de Ciro Monteiro. Ah, não, os antigos mesmo. O Cirão. Você sabe que o Ciro tem até um caso que eu já contei aqui uma vez. Ele tinha apelido de Formigão. Não sei se você Formigão, sabe. Eu conheço aquele dia. E tem uma história dele que você, não sei se você conhece, que ele comia muito, era muito guloso. Uhum. A fama dele era que ele era muito guloso. E eles se encontravam domingo, sábado, sei lá, ou todo dia, na casa do Cartola. Certo. E a Zica, no sábado, fazia aquela feijoada e tal. A feijoada era para sair às 3 da tarde e comer, chegar todo mundo e fazer aquela roda de samba, só com aqueles monstros lá, né, que você manja, né? E ele gostava tanto de comer e tomar umas e outras, o Formigão, que ele chegava às 9 horas da manhã lá. Ele chegava, a Zica estava fazendo lá um molho, tá, cozinhando a carne desde madrugada e tal, mas sabia que ele era comilão, já fazia um pouquinho para ele lá, e dava para ele mastigar lá, um torresmo, um pedacinho de casa. E ele ia comendo, ia beliscando e tal, tomando uma caipirinha, aí começava a chegar o sambista e tal, e pá, pá, pá. E quando era lá para as 3 horas, aí já estava, né, já tinha... Aí todo mundo sentava para comer. Aí ele fazia aquele prato, né? Aí que ele ia almoçar, né? Aí ele comeu. E aí estava começando a sambar lá e tal, e coisa. Aí deu vontade dele no toalete, no banheiro, era dentro da casa. Ele foi, pediu licença e foi. Quando ele chegou no meio da casa, antes do banheiro, ele se sentiu mal. Se sentiu mal, começou a suar frio, e encostou na parede da casa e falou, pô, eu vou morrer aqui, né? E começou a se sentir mal, passou um escurinho correndo da turma lá, né? E viu ele aqui, seu Formigão, o que é que foi? Ele falou, rapaz, estou me sentindo mal, menino, estou me sentindo mal. O molequinho correu lá, dona Zica, Formigão está passando mal, Aí ela foi lá correndo, pegou erva no quintal, losna, caserma amarga, né? Garqueja, não sei o quê, bamboldo do Chile, sei lá, do quintal, né? Massaiou lá, pegou água fervendo, botou o que tinha lá, tá, fez um chicrão assim de chá, levou para ele, estava lá encostado na parede assim, suando o frio. Ela falou, Formigão, toma esse chá. Ele falou, mas sem bolacha. Vai gostar de comer assim. Mas é bom contar essas histórias de... Tem uma história que eu vou te contar também. É. Quando eu cheguei no Rio, eu saí de... Aliás, eu sou mineiro mesmo, lá de Belo Horizonte, né? Sim. Sou de Belo Horizonte. Sim. Aí eu fui pro Brasília, agora eu contei lá pro Jorge Ferreira, aí lá no Feitiço Mineiro, lá contando uma história pra ele, falou, tem que contar pro Baldrinho essa história. Ah, é? Que mostra coisa do mineiro mesmo. Eu fui visitar um amigo lá em Belo Horizonte, chamado... Seu Efigênio. Aí tava no quintal, batendo papo com o seu Efigênio assim, tem aquele muro baixinho, né? Um outro vizinho, aquele muro baixinho. Aí eu tô batendo papo com o seu Efigênio, de repente a vizinha fala assim, ô, seu Efigênio, a Nena ganhou o menino? Aí o seu Efigênio falou assim, ganhou. Aí ela falou assim, o que é? Ele falou assim, menina. É boa. Aí contei, Jorge, contei. Boa. Fez bem. Eu, qualquer dia, eu vou editar no meu programa um especial, só de vocês contando o caso. Uhum. Porque, de vez em quando, os caras... O Misater esteve aqui e contou um caso aqui. Uhum. Veio o outro, contou... Veio, é bom isso aí, né? Então, eu vou fazer um programa só de vocês contando. Aí, vou pegar você que contou esse caso, pegar o Almir. O Almir chegou aqui e contou um caso do mentiroso lá do Pantanal, que tinha era um cara mentiroso, babu, contando para eles que estava lá no Rio pescando. Esse mentiroso, né? Eu estava lá pescando, de repente, apareceu um urso polar, rapaz. Aí o Almir olhou pra ele e falou, peraí, ô compadre, o que é isso, velho? Urso polar aqui no Pantanal? Ele falou, eu também pensei a mesma coisa, falei pra ele, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Muito bom, né? É, tem que contar, vocês têm que contar a causa. Eu vou contar um caos, então, de samba, do samba. Vamos contar um caos do samba? Caos do samba. Vamos lá. Sabe que o de Cro era um grande sambista e humorista. Muito. E ele fazia piada com todo mundo. O de Cro. É. Aí, pô, fiz a passagem e tal. Foi embora antes do combinado? Antes do combinado. E aquele, cheguei lá no velório dele. Tava aquela tristeza toda. Eu falei, não combina. O de Cro era um cara alegre e sambista. Sabe o que significa a palavra gurufim? Não. Gurufim é mesmo na roça, é bebeu defunto. Bebeu? Bebeu defunto é. Ah, é gurufim. Certo. Aí tem o gurufim do sambista, quando morre um sambista, a gente fazia samba. Cantar samba a noite toda, vira cantando samba. Certo. E eu falei, gente, vamos ter que fazer um gurufim pro de Curó. Tá muito parado isso aí. Vamos reunir 10 índios de cada um para comprar uma cerveja. Aí estou recolhendo 10 índios de um, 10 índios de outro, 10 índios de um, 10 índios de outro. Daqui a pouco chega a viúva do de Cló e falou: ó, seu Tony Gerais, está recolhendo dinheiro por quê? O caixão está pago, a sepultura está paga, tudo pago. Eu falei: calma aí, o negócio é o seguinte. Eu estou recolhendo dinheiro para fazer um gurufim para comprar uma cerveja para animar esse velório aqui. Eu falei: eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu também vou dar 10 índios. Eu vi a mão na bolsa. Eu falei: não, a senhora já entrou com o defunto. Não se dá nada. Vamos cantar a música da conversa. Vamos cantar agora. Agora vamos cantar aquela lá. Vamos cantar aquela lá agora? A comida mineira? Vamos lá? Comida mineira, fala tudo comida culinária mineira, né? É, já que tá falando de Minas Gerais mesmo, bom. É? Comida mineira, chama? Comida mineira, minha do Paulo Rezende. Sua de Paulo Rezende? É, Paulo Rezende. Comida Rezende, mineira com Toninho Gerais pra vocês. É isso aí. O peixe morre pela boca, hein? E é por isso que eu me apaixonei. Me dá de comer, mineira, tempero todo paixão. Já mandei fazer a feira, já botei lenha no fogão. Carrega no cheiro, mineira, faz como só você faz. Mata essa minha vontade que eu tô com saudade de Minas Gerais. Me dá de comer, mineira, tempero todo paixão. Já mandei fazer a feira, já botei lenha no fogão. Carrega no cheiro, mineira, faz como só você faz. Bate essa minha vontade que eu tô com saudade de Minas Gerais. Quero vaca tolada com aquela pimenta, mandioca, polenta, angu, carne seca, ioiô com iaiá. Rapada uma galinhada, leitoa assada, rapa de agrião. Quem faz carinho no meu paladar, manda no meu coração. Ai, aquela costelinha que você faz de vez em quando, com temperaró, pronobis, é de si, no meu rezando. Feijãozinho tropeiro, toicinho, fumeiro, torrendo de giló. Melhor que tudo isso, meu bem, só mesmo nosso xodó. Melhor que tudo isso, meu bem, só mesmo nosso xodó. Me dá de comer, mineira, tempero tutu, paixão. Já mandei fazer a feira, já botei lenha no fogão. Carrega no cheiro, mineira, faz como só você faz. Bate essa minha vontade que eu tô com saudade de Minas Gerais. Faz frango com quiabo e uma canjiquinha, capricha dobradinha. Põe couve nesse bambá, lombo a Chico Mineiro, proei biscoito sinhá. Seu rango é maravilhoso, mas beijo guloso como o seu não há. Tem bom bocado mimoso no beijo gostoso que você me dá. Faz um pé de moleque, bolo caipira, pãozinho de tapira. Perde a canjica e me dê, gosto dos seus quitutes. Mas quando a gente se vê, fico entre um doce de leite e um doce de leite da cama, porque não pode haver companheira, delícia mineira, melhor que você. Me dá de comer, mineira, tempero tutu, paixão. Já mandei fazer a paixão.